Boa noite, em princípio dar um grande abraço ao auditório, agradecer-vos todo o vosso trabalho e hoje nesta cobertura das eleições legislativas, dizer que acabo de ser eleito, o PS consegue uma grande vitória no distrito de Coimbra com o resultado de 6 deputados contra 3 do PC e aquilo que eu quero deixar aqui é que aquilo que é importante é que sejamos capazes de honrar o nosso distrito, defender os nossos interesses. Nós sabemos que o poder político vigente durante muitos governos do PSD e do PSD têm ficado muito por Lisboa e pelas áreas metropolitanas de Lisboa e eu penso que poderei vir a fazer a diferença neste território, interpretando o sentimento das nossas gentes do Alto Distrito, sobretudo que muitas vezes não têm tido ninguém a representá-los, independentemente seja pelo PSD, pelo CDS ou pelo próprio Partido Socialista. Eu assumo com grande responsabilidade, com grande compromisso, a defesa destes conselhos mais do interior, para que este haja uma coesão territorial e, sobretudo, também defender as pessoas que geralmente não têm voz e que não são representadas na Assembleia da República. E eu, que sou uma pessoa que tem uma vocação muito social, acredito que o posso fazer, porque, primeiro, também quero deixar isto bastante claro. Eu sou um homem independente. Não sou um homem não sou filiado no Partido Socialista, sou um homem independente, comungo, entrei no projeto do Partido Político por me identificar com as políticas sociais que o Partido Socialista propõe para o país, e por isso é que eu entrei nestas listas, num lugar potencialmente que poderia vir ou não a ser elegível, mas de qualquer maneira, como eu disse, terei o meu caminho muito próprio, numa defesa, sobretudo o meu grande compromisso será com as gentes destes concelhos do interior, em defesa deles e fazendo ouvir a minha voz. Por isso estou absolutamente, quero agradecer a todos aqui nos concelhos que ganhámos em todos os concelhos, tanto o Distrito de Coimbra só perdemos Cantanhede, e por isso eu estou, neste momento, sinto uma grande responsabilidade sobre os meus ombros, não tenho uma alegria desmedida por ter sido eleito, se não fosse eleito, era como pessoa, tinha outra vida, e como eu lhe digo, quero agradecer a todos, sobretudo ao povo destes concelhos, que votou muito em mim também, mas escolheram com certeza também o Primeiro-Ministro, e por isso o desejo é que seja capaz de honrar o compromisso que quero honrar com as pessoas que votaram em mim, que acreditaram que era possível nós elegermos José Carlos Alexandrino. E o próprio Conselho de Oliveira do Hospital também teve um resultado expressivo, não é? O voto no Partido Socialista, certamente em António Costa, mas também muito, por certo, no professor José Carlos Alexandrino. Sem dúvida nenhuma, o PS teve vitórias robustas, veja, no Conselho de Tábua não perdemos nenhuma freguesia, em Arganil ganhámos, na Pantelhosa da Serra ganhámos, Miranda do Corvo, que tinha 2 pessoas na lista, a segunda na lista do PSD, como sabe, era a candidata, a segunda era a doutora Fátima Ramos, e ganhámos também em Miranda do Corvo, isso quer dizer alguma coisa, na Lousé, mas a Lousé é socialista, e por isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que houve também aqui um reconhecimento, com certeza, pelo trabalho do Partido Socialista, mas com certeza também o meu nome ajudou aqui nestes concelhos, porque me identifiquei sempre e fiz muita campanha nestes concelhos. Também, se calhar, tenho algum mérito, mas não será o mérito é do PS Nacional, é do seu Primeiro-Ministro, é da doutora Marta Temido, que era a número 1 por Coimbra. Aquilo que é um primeiro compromisso da doutora Marta Temido, e que eu quero deixar aqui, porque não continuarei na Assembleia, mas Oliveira do Hospital irá ter um serviço de atendimento permanente se o Partido Socialista for governo. Disso já não tenho dúvidas. É uma promessa da campanha, é uma promessa que temos que honrar, que é uma das coisas que o Conselho de Oliveira do Hospital precisa. E por isso já comecei a trabalhar nas nossas reivindicações. Muito bem. Professor José Carlos Alexandrino, já agora como é que... Eu queria também deixar uma palavra a todos os candidatos, quer do CDS, quer do PSD, de Oliveira do Hospital. Com certeza bateram-se pelos seus partidos, bateram-se pelas suas ideias, e por isso também lhe queria deixar uma palavra de estímulo. Eu era, havia no CDS o Rafael muito bem colocado, mas sabíamos que o CDS teria muitas dificuldades, mas também depois tínhamos a doutora Sandra Fidalgo, e até eu quero deixar aqui também um abraço a todos aqueles que são meus adversários, porque são adversários políticos, não são inimigos.